Bono 606, da presente Voduna. Bono da presente, 606. Livre de restrições do Gol no 606. Tem que manter high speed, Gol no 606. 3600, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2000 pés, só 3600. Gol no 606, desce para 3000 pés, o ajuste no 0 no 4. 3504, Gol no 606. Estabilizando a LS, Oceania 62, porta, passagem da. Complete na LS, torre 1 no noite, atualmente. Vermelha, graças a Deus. TAM 3891, descida para 050. 0-5-0-3-8-9-1-1. Oxa, 62-58, boa noite. Tá livre pouso na 1-0, vento é 1-3-0 graus, 8 nós, o altímetro no 0-1-4. Livre pouso, Oxa, 62-58. TAM 3600, autorizado, sinal LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, chama estabilizado, TAM 3600. TAM 3891, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 240, seu limite é a radial do 290, Salvador. 240 de proa, limite radial 290, Salvador, TAM 3891. Web 9733, boa noite, 360 para o Rio de Janeiro, Galeão, copia. Web 9733, atualizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Upper Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5402 e o controle em 119 decimal 35, curta-se. Fora da

Ocean 6258 no solo aos 44, ao livrar à direita, prossiga na Alfa, chame antes da Taxiway Juliette. Seguindo na Alfa, chame antes da Juliette, mantendo sua escuta, senhor? Afirmativo, não me escuta. Estabilizado, está 3600. Complete na ANS, torre 1 no noite decimal meio, tá? 3600. Então, 3226, destino 3000 pés, ajuste 1014. 3014, 3226. Salvador, boa noite, Santa 3600, aproximação para 90, baixar, trabalho. Santa 3600, boa noite, está livre pouso na 10, o altímetro no 014, e o vento é 130 graus com 612 de nós. Pouso autorizado, 90, Santa 3600. Juliette, aqui, Oceanar 6258. 6258, ingresso Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, 6258. 225. 225 de proa, 38 mil. Três oito avião, desça para 4 mil pés, ajuste no 04. 4 mil pés, 1014, 3891. O 3891 vai seguir o tráfego na nossa posição de 11 horas, Felipe? Afirmativo, então 3891. Ah, ok, então vai deixar aí, tá? No 4, reduza para 2009, é o número 5 para aproximação. Reduz 2009, número 5, 7, 4. Estabiliza agora, 606. Estabiliza agora, 606. No 606, complete na ELS, torre 1 no noite, decimal 6. 386, muito obrigado pela ajuda. TAM 3891 para localizador, curva esquerda na proa 135. Esquerda, proa 135, TAM 3891, limite localizador. Autorizado, sinal ILS, reposto estabilizado. Autorizado, sinal em aliança, reporte estabilizado. 3226 para 2000 pés, ajuste no 04, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, tá? 3226. 0 no solo aos 49. Por gentileza, agiliza a liberação à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa e Juliette para o portão 9, são 3600. Torre Salvador, boa noite, meu nome é 06, baixou e travou, passando externo. O gol no 606 está autorizado o pouso na 10, o vento é de 1 no 30 graus com 8 nós e o Kenegão no 0 no 4. 0094, livre pouso na 0, no 606. Gol 1805, está na 01, autorização de tráfego Natal. Noite 05, por gentileza, troque momentaneamente para 121.9 para a cópia. 121.9, obrigado. 18.9. Gol no 714, descida para 4.000 pés, ajuste no 04. 4.000, descendo no 04. 1805, boa noite, autorizado para Natal, nível de voo 370 pela APA Zulu 19, perdão, APA Zulu 10. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipa, o transponder é 5401 e o controle em 119 decimal 35, cotejo. Autorizado, Natal 370 pela APA Zulu 10, decola da 10 com esquerda, Puca, transição Zipa. 401 na transponder, 1935 ao controle, gol 1805. Correto, 5401 na transponder, retorne a frequência da torre 1086 quando pronto para acionamento. 17 no 4, para o curso do localizador, curva direita na proa 060, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. Desça para 3.000 pés, desça para 0.000 pés, ajuste no 4. 3.152, por gentileza, aguarde na frequência do solo 129 para a cópia. 129, obrigado. Só seja preciso, senhor, tenha pergunta para o solo. Puca Caju, a subida. No 606, no solo aos 52, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette 03, no 606. Multan 3226, o Kinegar 1014, o vento é de 120 graus com 8 nós, está autorizado o pouso na 10. Livre pouso na 10, está 3226. Zero para Maceió. Afirma, senhor, prossiga. Tá 3152, autorizado para Maceió, nível de voo 330 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida confirmada Puca, transição Caju. Transponder é 5406, o controle em 119 decimal 35, cotejo. Usado Maceió 330, Upper Whisky 58 aerovia, decolando no 0 curva esquerda na Puca Caju. 406, transponder 11935 é o controle para o 3152. 3152, correto o cotejamento, chame novamente em 1186 para o acionamento, táxi. 1186 para o acionamento, 3152. Então, 3191 já superou a... o desvio? Afirmativo, está estabilizado já no, no ILS 3891. Complete na ILS, torre 1 no 2, decimal 6. 286, obrigado, uma boa noite. Gol 1-7-4, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-4, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Controle Salvador, objeto 5899. O objeto 5899 é sua identificação autorizada de pegada Mar e desça para o nível de voo 050. Objeto 2 Mar e 050 ao nível, perdeu contato com o centro de serviço, objeto 5899. 55, libera a direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 7. Direita, Alfa e Juliette para o 7, tá 3226. Torre Salvador, muito boa noite, está 3891, estabilizado em LS, pista 10, baixou e travou. Boa noite, o QNH 1014, vento 130 graus com 8 nós, está livre pouso na 10. Livre pouso, pista 10, está 3891. No 4, reduza para velocidade de aproximação, o tráfego que o precede está mantendo 1209. Reduzindo para a velocidade de aproximação no 7 no 4. Aliás, torre em 1 no 9, decimal meio, gol 7 no 4. Controle o gol no 7 no 4. Confere para o gol no 7 no 4. Complete final MS, torre em 1 no 8, decimal 6. Reflete a minha pessoa no 7 no 4, obrigado, boa noite. 18-6, QNH no 0 no 4. Passão, aguarde pista livre para o pouso, é o número 2. O tráfego à sua frente está a 3 milhas da cabeceira, um Airbus da TAM. Vem, calma número 2, no 7 no 4, vai dar. Tá 3891? 3891, seu solo 59, Alfa e Kilo, parte 3. Alfa e Kilo, parte 3, tá 3891, né? Fogou no 714, livre pouso na 10, o vento 130 graus, 8 nós. Quem negar no 014. Autorizado pouso 10, gol 1714, 1014. Seco 899, descida para 2.000 pés, reposta estabilizada no LF, 1.0 no quarto ajuste. 2.000, formado no LF, com 1.014, WebZero, Seco 899. 05, inicie imediato, confirma. Saiu o Finger aqui de imediato. Reporte então com o Finger liberado, ok? É, já portará com o Finger liberado, com 805. Tem a posição no pátio, vou botar 38 na agenda. Não tem não, vou checar com a infra-aero, ok? Guardando aqui. No 714, seu solo ao 01, libere a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. E a Alfa, antes da Juliette, 3891, a infra-aero formou posição 8 aí do parte 3. Ok, obrigado. Nada, boa noite. Boa noite. Solo, gol 714, está desligado. Confirme. Instruções de táxi no gol 714. Ok, pode prosseguir na Alfa e chamar antes da Juliette, na minha escuta. Então, Alfa antes da Juliette, 714. Torre Salvador, boa noite, web 9733 para o táxi. Possui 3 horas e 30 de autonomia, alternado com o fim, já lhe confirmo o PAB. O no 9733 está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. Até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem. O altímetro no 0-4. No 0-4, pátio 1, Índia e Alfa, total de 1-4-4 a bordo. 1-4-4 a bordo, ok. Gol no 714, observe a aeronave da Webjet livrando o pátio principal em alguns instantes, após ingresso via Juliette para o portão 02. Oi, no 1285, o Finger saiu, autorizado para chegar em estacionamento. Olá, de um instante, ok, mais um minuto para o posicionamento, a aeronave da companhia vai estacionar à sua esquerda no portão 2, assim que ela estiver estacionada, está livre, puxa. Penegal no 04, ou 1805. É, tem agora um minuto aqui, o colega na esquerda, após autorizado o feedback, estacionamento, 1205. A linha decola 10, o vento é 130 graus com 8 nós, o Web 9733. Linha decola 10. Web 9733 decolou 07, o controle em 1935. Bom voo, boa noite. Aqui é passageiros. Controle, boa noite, Web 9733. Boa noite, 9733, 360, Cerro da El, vigilância. 360, 9733. Localizador, o deserto, 5899. 5899, complete aproximação, torre 186. Obrigado, bom serviço. Salvador, boa noite, Web 5899, fui, Helena. Web 5899, boa noite, avistado. Cheque o trem, o Kenegão no 0114. E o vento é de 130 graus com 8 nós, autorizado pouso na 10. Comi 14 vezes pouso, dá 10 minutos para o trem. Passado e travado, LZ 5899. Web 5899, confirmando livre pouso, 130 com 8 nós. Livre pouso, 5899. Oh.